O tema de hoje, ele trata de um título bastante até simples, né? Que é o que é o Espiritismo, o que é Espiritismo. Espiritismo não é nada mais, nada menos, né, do que a doutrina dos Espíritos, isto é, que é a repassagem, a passagem de conhecimento, seja ele dos vários níveis de conhecimento, seja ele filosófico, seja religioso, seja teológico, seja científico, por parte de espíritos de hierarquias elevadas, né, que através de médiuns eles conseguem então repassar esses ensinamentos, esses conhecimentos, para nós aqui encarnados, meros mortais. Então, isso é em base, bem simplesmente falando, o que é o Espiritismo. Mas eu vou tentar abordar aqui mais a questão histórica do Espiritismo. Por que que o Espiritismo existe? Como é que ele surgiu? De que maneira que ele está aqui? Como é que ele está aqui? Tanto no Brasil, como na Europa, como na América do Norte, que seria mais precisamente os Estados Unidos. Tudo isso mais ou menos iniciou lá pelo ano de 1847, 1848, num vilarejo aos arredores de Nova York. Veja bem, iniciou em Nova York, não iniciou na França. Por ocasião de alguns fenômenos que aconteciam na casa da família de sobrenome Fox. Mais precisamente, existiam naquela casa as irmãs Fox, que eram a Margaret e a Kate. Uma tinha 15 anos e a outra tinha 11 anos. Elas eram médiuns fenomênicas, isto é, elas eram médiuns de efeitos especiais, que elas conseguiam, de certa forma, enxergar entidades espirituais. E elas conseguiam, além de enxergar, escutar batidas, escutar palmas, palmadas, escutar sons estranhos que não faziam parte do meio ambiente onde eles estavam. Isto é, acontecia tudo isso, mas sem uma explicação razoável, alguma explicação que pudesse exemplificar através de algum ato experimental, que aquilo lá realmente está se existindo. Então, inclusive, na época, tudo isso surtiu uma grande revolução, né, na questão da curiosidade das pessoas, né, e alguns cientistas de renome internacional na época, um foi o tal de William James, que depois de algum tempo, ele era um grande filósofo, ele era sociólogo, ele era psicólogo. Ele defendeu até o final de sua existência, até o final de sua vida, a questão da pluralidade das existências, isto é, da vida após a morte. Inclusive, ele fazia naquela época, em 1872, experiências de pessoas que já tinham desencarnado, de como é que tudo isso funcionava e de mensagens que vinham através dessas médiuns, que já estavam adultas, então, na época. Naquela época não era só ele não que era partidário dessas ideias. Existia tal um outro cientista, o Thomas Edison, inventor da lâmpada de filamento, né, não essa, inventor do gramofone, inventor de várias invenções na época, né, grande cientista, que também era partidário e também conhecedor e acompanhava com bastante interesse essa questão dos fenômenos mediúnicos. Aqui uma observação e uma ressalva. Nos Estados Unidos, até hoje, o Espiritismo existe. E aí, estudado de maneira bastante, bastante fervorosa até, mas sem conotação religiosa nenhuma. Se nós formos lá nos Estados Unidos hoje e perguntarmos quem é Allan Kardec, eles nem vão saber. Ou se eles souberem, é porque talvez eles tenham escutado alguma coisa via internet, alguma coisa alheia à verdadeira realidade norte-americana. Porque o espiritismo nos Estados Unidos, ele é só e somente baseado na ciência, na paranormalidade. Não existe nenhuma associação do espiritismo norte-americano com questão religiosa e nem filosófica. É pura paranormalidade. É só isso que existe. Então lá existem estudos, sim, que comprovam a existência de espíritos, mas sem conotação filosófica ou religiosa. Nessa mesma época, vamos atravessar agora o planeta para o outro lado, né? Vamos chegar na França, e mais precisamente em Paris, também na mesma época, das mesmas formas, começaram a existir fenômenos também provocados também por médiuns fenomênicos, né? Nos salões de festas de Paris, naquela época lá, tudo fervilhava, tudo era novidade. E tudo isso até servia até como que uma atração ao público, né? Porque existiam mesas que andavam sozinhas, existiam cadeiras que levantavam do chão sozinhas e tal. Então isso interessou bastante também as pessoas mais intelectuais lá na época. E uma dessas pessoas era um tal de Hippolyte Denisard de Léon Rival, que depois se tornou o Allan Kardec. Ele tinha esse nome, francês, sendo que depois ele mudou esse nome para o seu pseudônimo, seu codinome de Allan Kardec, por instruções dos espíritos. Quer dizer, numa das entrevistas em que ele fazia aos espíritos, para depois codificar o primeiro livro, Livro dos Espíritos, 1860, uma dessas entidades espirituais chegou e colocou para ele, através da mediunidade de uma outra pessoa, de que ele não podia assinar as suas obras com esse nome de batismo. Ele teria que assinar as suas obras com o nome de Allan Kardec. Teria sido um nome que ele teria sido usado num outro momento de sua existência passada, quando ele havia sido um sacerdote druida, da civilização druida, de 1200, 1300 anos antes de Cristo. Sendo assim, então, ele acedeu a esse pedido dessas entidades espirituais, que de certa forma eram bastante elevadas e provavelmente não reencarnaram mais aqui no planeta, né? Devido à sua elevação espiritual. E ele então conseguiu, através da compilação do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e depois desses dois livros, dessas duas obras, ele criou também o livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo, que criou então uma associação de conhecimentos entre o conhecimento científico mais praticado nos Estados Unidos e o conhecimento religioso, conhecimento teológico, conhecimento filosófico. Ele conseguiu associar três fontes de saberes extremamente importantes: filosofia, religião e ciência. Ele não ficou somente na questão científica, naquela questão da paranormalidade. Por quê? Porque as mensagens que vinham, elas tinham um teor tão elevado de digamos assim, de valores filosóficos, morais, éticos, inclusive valores teológicos, ligados à religião na época, que era a religião cristã, né? Que ele percebeu que era impossível ele trabalhar somente a questão científica, a questão da paranormalidade. Tanto que, então, ele então uniu essas três fontes do saber, né? Filosofia, religião e ciência, uniu tudo isso nessas obras básicas, né? Compilou, então, essa obra chamada o Espiritismo, dando uma conotação filosófica, religiosa e científica ao Espiritismo que nós conhecemos hoje. Por isso que muitas pessoas hoje falam se você é um espírita kardecista ou kardeciano ou não, porque existe o Espiritismo que não tem nada a ver com religiosidade. Nós aqui no Brasil, mais precisamente, adotamos, por sentido até óbvio, né, pela grande religiosidade que aqui no Brasil existe, né, o povo brasileiro é um povo extremamente religioso, né. Então, aqui no Brasil, foi difundida mais essa questão do Espiritismo religioso e até filosófico. E aí está a prova, né, das grandes mensagens que vieram depois que o Chico Xavier veio a desencarnar, essa questão moral, essa questão ética, essa questão, digamos assim, caritativa, essa questão de preocupação com as outras pessoas, essa questão do que o Centro Espírita, ele existe para ajudar as outras pessoas. Então, o Espiritismo, pessoal, é isso aí. É trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, e continua sendo trabalho e estudo novamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.